alguns verdadeiros. Pra quem teve lá atrás, hoje tá chegando em primeiro. Meu vizinho xaropá, vou entrar na carreta e partir pra outro lugar. Ela só quer luxar e pensa que vai me enganar. Isso é open love a troco de open bar nessa porra. Ela só quer luxar, tá só curtindo a night, ela quer bandia, sentindo essa vibe. E ela só chega mais tarde, curtindo a noite inteira na carreta, rebaixada, perde a fama de fuleira. Toca o volume dessa nave que hoje ela tá pro crime. E no banco de trás já tem cerveja e uísque. Antes não dava bola pra quem andava na lama. Hoje ela se rasga toda só pra viver de fama. E não tem dia nem semana, todo dia é frevo. Essa mina me desanda chapando o dia inteiro. Só tô querendo sossego, esquecer do meu passado, porque os verdadeiros tão colado aqui do lado. Ha! Ela só quer luxar, tá solta na night, ela quer bandia, sentindo essa vibe. Ela só chega mais tarde, vai curtir a noite inteira na carreta, rebaixada, perde a fama de fuleira. No kit blush passou. Depois desse desange, o clima vai ficar bom. Cê quer mentir pra mentiroso? Cair no seu jogo eu não vou, tá perigoso. Já vi que hoje é rolê de novo. O celular tá que nem cardápio, cheio de opção. Pra onde vai? Esse aqui é o problema, eis a questão. E ela só quer luxar, tá solta na night, ela quer bandia, sentindo essa vibe. E ela só chega mais tarde, vai curtir a noite inteira. A carreta rebaixada, perde a fama de fuleira. A noite nem começou e ela já tá daquele modelo. Sempre sem limite de romance sério com desapego. Pra ela é normal, corpo sensual e geral querendo. Mas eu tô ligado e tomei vacina contra esse veneno. Se deixa ela tomar de conta e te alucina. O vício é rápido e trágico, tipo cocaína. Só quem compra é quem não conhece essa menina. Quem não conhece essa menina. E ela só quer luxar, tá solta na night, ela quer bandia, sentindo essa vibe. E ela só chega mais tarde, vai curtir a noite inteira. A carreta rebaixada, perde a fama de fuleira.